DJ Elias Concordiense, mixando e produzindo um dos melhores CDs do Pará. Nossa relação está se esgotando. Você me demonstrava

Mas se fecho os olhos, te imagino nua. Talvez pareça uma cena de Hollywood. Se está pensando isso, por favor, não se ilude. Eu só quero uma noite de amor. Ou mais outra, só mais uma que passou. Mas foi só a porta fechar, a mudar minha cabeça. A sua boca vale o preço pra ter meu sossego que eu tinha. A lua até beijou o mar, pra não ficar de vela. Os quatro perdidos de amor, eu, você, o mar e ela. Traz Marlon Beats, DJ Gol, DJ Meu Pesão, DJ Elias, o consagrado da galera, Dário Rocha, Dário Rocha. O Neto já avisou, aê, que a noite vai ser show, aê, com os melhores DJs, aê, fazendo a festa pra você. Tinha pressão, é crocodilo no coração. É crocodilo. É muita pressão. DJ pra trazer Marlon Beats. DJ Gol, DJ Meu Pressão. Dário Rocha. Dário Rocha. O Neto já avisou. Que a noite vai ser show. Vai subindo a nave.

noite eu vi tudo se entender. Primeiro quanto eu te magoei. Deu na garganta e a lágrima caiu. Vejo você perdoando as minhas mentiras. Logo você que teve o pior de mim, pior de mim. Eu sei errar, é humano, mas me aceitar depois de tudo é amor. Sou tão importante. O que é que você viu em mim? O que ainda me ama assim? E ainda me deixa como antes? Você nunca quis ficar. O que é que você viu em mim? O que ainda me ama assim? E ainda me deixa como antes? Você nunca quis ficar distante. O que é que você viu em mim? O DJ que inova e cria tendências no Pará. DJ Nando, do Estúdio Super Eletrizante. Mais uma com a marca DJ Alex Produções. Estamos na balada, nessa cama. Só que hoje eu não vou querer dormir. Essa vez não deu dor de cabeça. Desliguei o celular. DJ Elias, o consagrado da galera. Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Aí sabe como é, como é, como é, como é, como é.

Fabiano, o pancadão incomparável de Tailândia. DJ Elias Concordiense!